abraço pra toda a galera que curte o trabalho aí. Galera fã do Dom Wagner aí. Valeu! Voz é eu, Dom Wagner, manda um abraço pro meu amigo Patrick Damil, homem pesado, o homem pinguinha, papar, bem, bem.